Romeu e Juliette, autorizado decolar, 100 graus, 179. 100 graus, 179, autorizado decolar, 179. Aí. Azul 4065, chame Recife, frequência 125 ONA. Recife 25 ONA, azul 4065, boa. Boa. Despacho Salvador 6721. 5 alterna Aracaju, prossegue via de alfa no ponto de espera 118.6, 1012 na altímetro, oxa. De alfa no ponto de espera 118.6, 1012, oxa, né, 1121.9. Já livrou aqui na Delta, vai chamar o controle, na, o sol na 1219, Vitor e Juliette, decolou os 35, show curva direita, chama o controle em 198. Vou na direita, controle 198. Tá bom. Certo. Pouso 396. Autorizado, pouso 090 graus, 159. Afirmo, baixou e travou o livre pouso na 190, gol na 396. Corredor Axé e autorizado voa direto de preferência 2500. Capital está autorizado. Confirme, não está autorizado? Está autorizado, está. Suba para 2500, voa direto. Subindo para 2500, direto Cairo Lourenço. Dois comandantes, está direto, está por. Da bike procedente. Qual local de estacionamento? Aerostar. Autorizado o cruzamento. Autorizado o cruzamento, certo? Nível 400, decola da 10, sai da MOMO, transição flock. Após decolagem, curva esquerda. Aciona 5020 no transponder, 119.8 é a frequência do controle. Autorizado, nível 400, decorda 10, com curva esquerda, saída MOMO, transição flock 5020, transponder 119.8. Papa Romeu, Romeu, Romeu, November. Protegimento correto, chama quando pronto pro push. É, vai acionar e reportar pronto pro táxi, o Romeu, Romeu, November. Sente. Felipe 03, é o controle, aciona a identificação. Fala Gol no 649, Léo 240, posição 3. Gol no 649, muito boa tarde, está autorizado para Léo, nível 240, decola da 10, saída da El, Leda, após direto Léo. Aciona 5176 no transponder, 119.8, a frequência do controle. 3240, conforme rota, decola da 10, da El, Leda e Léo direto. 5176 transponder, 119.8 após. Posição 03. Chama quando pronto pro push, gol. Chama. Para o táxi, o TAN 3155, estamos alternando o Galeão, 4 horas de autonomia, o POB 149. Solo Salvador, boa tarde, boa noite. 3, 9, 6. TAN 3155, prossegue via Juliette Alfa, no ponto de espera, torre 118.6, altímetro 1012. Afirmativo, então Juliette Alfa, quando pronto 18.6, com 1012 na altímetro, 3155. Gol 1396, prossegue via Alfa Kilo, vai cruzar o Parte 3, vai me reportar a saída do Parte 3. Alfa Kilo, reporta para a saída do Parte 3, zona 396. Wind November Alfa, após a passagem do tráfego da TAM, está autorizado o cruzamento no Parte Principal. Vai prosseguir via Lima, Mike, Quebec, e na Quebec vai chamar a torre em 118.6 para o cruzamento. program from X-ray Alpha Alpha Yankee, Julie. Go ahead, sir. X-ray Alpha Alpha Yankee, Julie, we are just checking if the clearance are okay with us. Okay, so stand by on your clearance, and so just a minute, I will check with the receive center. By your X-ray Alpha Alpha Yankee, Julie. Saída da El Leda para Ilhéus, tripulado até 17, cruzando 2010. Salvador, Gono 396, pátio 3, para em suporte. No 396 prossegue via cruza o pátio 3 e na saída prossegue para 62 no pátio principal. Ok, vai sair pelo 362 então, vou no 396. Bravo Charlie, prossiga. Pátio 5, decola da 17. É, chega esse Bravo Charlie, chame quando pronto para cópia. Desça para 4.000 pés, Olimpo 03. Até 4.000, Olimpo. Whisky Bravo Charlie, tá pronto, cópia? O Charlie autorizado para São Paulo, Congonhas, seu nível 380. Aerovia Zulu 16 até BHZ, Bravo Hotel Zulu. Após, prossegue direto Trive, Tango Romeu Índia, Victor Índia, Trive, após direto Pirassununga, Papai Índia Romeu, decola da 10 com curva à direita, na subida da El, após Leda, após Bridge, Bravo Romeu Índia Delta Eco Bridge, aciona 5446, frequência do controle 119.8. Autoriza pela direita direto da Elsa? Vamos cumprir a subida devido ao tráfego. Afirmativo. Olimpo 03, está passando uma área em altitude 9.300 para 4.000 na chegada à mar. Afirmativo, descendo para 4.000 na chegada à mar. O Mike Tango Juliette para pushback acionamento do pátio de carga. Mike Tango Juliette, autorizado acionamento e post-tax. Autorizado pushback acionamento, preparado para o táxi, o Mike Tango Juliette. Romeu, Romeu Novembro, pronto para o táxi, pátio 3, 4 a bordo, alternando Teresina. Aguarde, Romeu Novembro vai manter a posição. Patrônio Salvador, valeu, boa tarde, ao Tabacão, Vitor, Vitor, Vitor, Vitor, Vitor, mantém 2.500, observando o tráfego na posição informada, vestido? Ciente. Juliet, we are waiting for the clearance. Novembro. É, check, meu cordial, este é o controle Salvador, operamos visual, pista 190, ajuste do altímetro 10, 12. Se antes desça, em condições visuais, o Vitor Quebec, Quebec. Position. Score code 5011. Control departure frequency 119.8. X-ray Alpha Alpha Yankee Juliet, dispatch to Mike Tango Papa. Flight level 300. By you for Zulu 9. Runway heading, turn left to Momo, Momo departure, then Nisa, squawk 5011, frequency departure is going to be 119.8. That's correct, call me red for push and start, actually Alpha, Alpha Yankee Juliet. We are going to pull you back when ready to contact, Alpha Yankee Juliet. Ceno 327, chame Recife, 1251. 1251 Recife, obrigado, boa tarde. Boa. Olimpo 03, libera a restrição de altitude, descendo agora até 2.500 metros. Até 2.500. Romeu November está autorizado táxi no pátio 3, aguardando na saída do mesmo, a retaguarda do Bang 727, aqui na saída do pátio 3, aguardando para prosseguir. Está livre táxi, pelo pátio 3, vai aguardar a retaguarda do Boeing, Romeu November, está iniciando. O Juliette Tango Zulu vem no 090, instrumentos para Salvador? Ciente, voe para a MAN, chegada a MAN, pista 10, ajuste 1012. Tá voando, foi da MAN. Não vira cobras. Taxi via Juliette Alpha, ponto de espera da pista no 0, tô indo no 86, ajuste no 0, no 2, bom voo e boa tarde, Mike Tango Juliette. Juliette Alpha, quanto ponto espera, chamada 2186, Mike Tango Juliette, boa tarde. X-ray Alpha, Alpha Yankee, Juliet, ready to push back. Ready push and start, call me ready for taxiing, X-ray Alpha, Alpha Yankee, Juliet. De 1 hora, 17 milhas, rumo sudoeste, aeronave de Salvador para Ilhéus no 180. Afirmativo, tem um prazo pronunciado, está 3150. Cruzando agora 1-2-5. Seguinte. Vai chamar a torre no 86, ajuste no 0, no 2, tem um bom voo e boa tarde. 1012, pátio 3, pátio principal, Juliette Alpha como número 2, no ponto de espera da 1-0, torre 1186. Romeu Romeu November, uma boa tarde, bom trabalho. Torre ao Papa Romeu, Marquinhos Vitor, pátio 4, para estacionamento. Mike Eco Victor, confirme destino. Plano de voo para Manatiba. Salvador, o Mike Tango Juliette, ponto zero, da 1-0, pronto. 7 com curva direita, subida corredor axé, aciona 0125, frequência do controle 119.8, torre opere 118.6. Positivo, Mike Eco Victor, aciona transponder 0125, controle 119.8, torre 118.6, POB 02, mil pés, corredor axé, decolando 7, é o Eco Victor. Certo, Mike Eco Victor, ajuste 1-0-2-2-108-6, acionamento táxi, decolagem, tem um bom voo. Grato, 1-0-2-8-6, Vitor Torres. Olimpo 03, para sua informação, tráfego do corredor visual próximo a Paripe para a rotatória ingressando em Interlagos a 1500 pés. Prossiga. Livre acionamento, chame pro ingresso. Isso aí, Cairu, existem tráfegos a 1500 pés, atenção, frequência livre. Até. Olimpos 03, está passando duna no curso do localizador, redução em cheque pré-pouso, chame a torre, frequência 1-18-612. 1-18-612, Olimpos. Juliette Tango Zulu, desça para 5.000 pés com 1.012. 5.000 com 1.012. Arif, Luiz Gassi, Nepal. Ciente, prossiga para a rotatória e aguarde transferência. Vitor Quebec, Quebec, vou direto para a rotatória, descida para 1500 pés, Vitor Quebec, Quebec. Oscar Uniforme, para sua informação, aeronave da Força Aérea Brasileira, a 6 milhas para o toque da pista 1-0. Prossiga para a final da pista 1-7, aguardando transferência. Whisky, Oscar Uniforme. Controle, o Papa Romeo, Mike Tango Juliette, cruzando 2.000. Mike Tango Juliette, esse é o controle, está em contato radar, passando 2.000 pés, direita, voe para Leta. Direita, Leta, Mike Tango Juliette. Que eu acho que é o uniforme, controle. Escuta. Para sua informação, o vento 1-0-0 com 20 nós, chegando até 24 nós. Chame a torre, 1-1-8-6. 8-6, obrigado. Livre táxi, chame para ingresso. Comando para ingresso, amanhã que eu vejo. Estou arrestado, o risco é assim de fato. Papa Tango Whisky, eu acho que é o uniforme. Chame o final normal, pistão na 7. Tipo 03, sinal normal. Passado travado. É pouso final ou toque arremetida? Pouso final. Autorizado pouso, 1-0-0 graus, 1-8-9, Olimpo 03. Só confirme vento, por favor. 1-0-0 graus, 1-8-9. Sim, segredo. Autorizado pouso, Olimpo. Torre, o Mike Eco Victor, no ponto de espera da 1-7. Mike Eco Victor, autorizado o táxi até o ponto de espera da pista 1-7. Positivo, já se encontra aqui, ok? Então mantém o ponto de espera, Mike Eco Victor. É, Eco Victor mantém. To have a good flight, good day. Clear for taxi, vai 8-1, Juliet Alpha, holding short position 10 and contact tower 118.6, altimeter 1016. Affirmative, have a good flight today. Thank you, have a good night. Good day. Solo Salvador, azul 4-1-8, boa tarde. Informação Papá, 360, confirma. Isso assim, pá. Estado para chegar da base. 5.012, voando em Estado para 2231. 8-6, ajuste no 0-2, tem um bom voo, boa tarde. O 925, ao cruzar o 200, ajustar 1012, descer para 8000 na chegada bom. Ok, ao cruzar o 200, vai ajustar 1012, descendo para 8000 na chegada bom, firmou o 925. Mana Delta, pronto para o cruzamento. Limpo 03, pronto, primeira direita, Mana Delta para o cruzamento. O Mike Tango Juliette, tráfego posição de 2 horas, 15 milhas, rumo sudoeste, 240, cruzamento sobre Salvador. Mike Tango Juliette, ciente. Pois Leda, pois Bidev. Barra meu Lima, prossiga. Decolar 090 graus, 1969. Decolar, está iniciando o dano 0, Romeu Romeu November. Papa Tango Whisky, Osp Uniforme autorizado, girar base, chame na final da pista 90. Vá. Vai recolher 5, quero dar uma sete, pronto. Vitor, autorizado a alinhar e manter, pista 97. Papa Romeu, tripo Papa Romeu Lima, pronto, copo. Papa Romeu Lima, autorizado Costa Azul, Grupo Zulu, 500 pés, decola da 97, curva à direita, ingressando no corredor Axé, aciona 0131, frequência do controle 119, decimal 8, torre opera em 118, decimal 6. Alpha Alpha Yankee, Juliet holding short, runway 10, ready for takeoff. Maintain rolling point, runway 10, X-ray Alpha Alpha, Yankee Juliet. Maintaining the holding, Alpha Yankee Juliet. What's your rate of climb? Positivo, estou em contato radar a 1700 pés, suba para o nível 400 na saída bomba. O código que o senhor está alocado não é o de o centro do Recife. Acione 5020, cabe. Thank you. Olimpo 03 na Delta para o cruzamento. Aguarde para o cruzamento, Olimpo 03. 03, aguardando. Romeu Romeu Novembro agora alocado 5020 na Momo Flock. Positivo. Contato radar. Mike Tango Juliette, ouviu Salvador? Chame Recife a 251. 251, boa tarde. Papa Tango, Hotel Lima Tango, Salvador. Papa Tango, Hotel Lima Tango, a senhora transponder 2222, operação visual, ajuste 1012. 220 nós. 220 nós, 2231. Julieta Zulu, desça para 3000. 3000, comi 12, Julieta, estamos dois. Vito, autorizado, decolada, pista 97, 090 graus, 16 nós. Vai correr. X-ray Alpha, Alpha Yankee Juliet, clear to line up and maintain. Clear to line up and maintain, Alpha Yankee Juliet. Olimpo 03, observe os Bravo November 2 Papá à sua frente, é autorizado o cruzamento. Autorizado o cruzamento, Olimpo 03, graças pela coordenação, boa tarde. Boa tarde. Se chame no farol da barra. Aerovia Pesolo 16, decola da 10 com curva direita na subida da El, após Leda, após Bridge, Bravo Romeo India Delta Eco Bridge, e após intercepta Pesolo 16. Aciona 5447, frequência do controle 119.8. Tá, Luiz, quer arriscar? Camará. Controle, Papa Romeo, Mike Eco Vitor. Mike Eco Vitor, controle. Mike Eco Vitor, decolou para Manati, subindo para New Pass. Se possível, pro direto. Está autorizado, Mike Eco Vitor. Mike Eco Vitor. Opa, série do 2231, vetoração para sequenciamento. Esquerda pro 360. Esquerda pro 360, 2231. Afirmativo, em caso de falha de comunicações, vai voar para Simbra, magnética 120. Caso de falha, limite é Simbra na magnética 120, 2231. Gol 1925, desça para 6000. 6000, 1925. E a bomba Oscar, prossiga. Não serve para a parte de retorno. Não pode prosseguir na descida ou está restrito 5 mil? A princípio 5 mil pés. 5 mil pés. Como recebe o índice? Posição stand-by? Controle, o Romeo Romeo Novembro solicita voar 5 milhas offset ou voar flock da presente para evitar a formação? Romeu, Romeu Novembro está autorizado o desvio. Vai desviar então, vai manter 5 milhas à direita do offset. Novembro vai passar Momo em mais 9 milhas. Passaria do 2231 na redução de velocidade para 180 nós, com a velocidade de 180 descer até 2500. Não irá mais cruzar o localizador, no máximo 4 milhas para girar à direita. Ciente, descendo 180, descendo 2500. 2, 2, 3. Estado com pista 360, Pedro Zulu no meio, pista do zero, curva direita, Dael, Leda, Bridge 5447, o transponder, 19, decimal 8, o controle, Salvador, azul 4, 1, 1, 8. Marte, chame pronto, ajuste 1, 0, 1, 2, azul 4, 1, 8. Ciente, ajuste 1, 0, 1, 2, azul 4, 0, 9, 4, 1, 8. Taxi Clearance, o gol 9649, 74 a bordo, 2:30, de autonomia Aracaju. Total on board. 4, total of the persons on board, 4, 0, 4, roger. Clear takeoff, runway 10, 080 degrees, 14 knots. Please take off runway 10, Alpha Yankee Juliet.